Presse FM. Se o tráfico de maconha alimenta muita gente, o tráfico de influências alimenta muito mais. E yo, capa, tom rapa, me não dobra ali. E voz, esse som. E que lê, que lê. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Que só folha pra aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Que só folha pra aqueles que canta respeitando. Eu respeito pra aqueles que tá ousa ser cínicos. Inimigos anônimos, com rimas irônicos, indiretas, cômicos. Fala, fala que é raro, flanco comigo, tá deu ou é o que é. Assunto é direto, rivalidade é papo reto, sem meio não, nem meio sil. Se é que era que ia ser, então luta bate firme. Se meu Deus canta dorme, então a nós é dor. Se eu vaga nós na pista pra entender a nós de pôr. Não tá farto de que esse que te critica na costa pra depois bem beijar no pé. Não seja homem, não divulga teus nomes. Não diga mais próximo, não revela nos máximos. Nunca tem tempo pra filme, nem pra uma série de intriga. Sempre que no parceiro na move, punha não falsifica. Será médio, complexo, que inveja com mágoa. Sem pedir licença, é minha surpa, faz marca. Tu paga, estraga, paga tudo que ele mapa. BFHA, nunca tá papa, rap, crioulo é melódico. Vou ouvir, nunca tá escapa. Se vou fala mal de nós, diabo fala mal de rap. Se vou critica nós rap, diabo critica quem que é nós. A nós é aquilo que não tá canta, sem drama é boi. Mundo é feito de pecador, ali que tem herói. Nosso movimento é catastrófico, nosso rap é diabólico. Nosso rap é crônico, que tá pondo os paranoides. Extremamente safrão de amore, mática do sangue, maca de morte. Pra nós, pra amor de nós é rap, rap é eterno. Bem-vindo é inferno, realidade é duro, verdade tá doer. Nossa mentalidade é puro, nunca me sei saber. Não tá pensa que aqui não é. Que não tá viver, nunca tá respeita aqueles que canta respeitado. Menza, bro, niggas com flow, nunca tá para, bro, nunca no branda, wow. Shima, yaro yaro bomba. Se nunca dá licença, mesmo ia tá romba. Ali menino que nasce de beco sem saída. Menino que levanta de chão sem comida. Vídeo de preto, mentalidade quieto. Nem dito nem direto, não trap é completo. Esta fala mal de mim na costa, yava. Na frente que é cumprimentam, nanya. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Mano, boss, mano, yaro, então no boy. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Aqueles que tá fingindo na frente e na costa tá criticando. Cês boca que tá afetando, de mau ódio, Deus tá librando. De movie, esse que tá trana, nós é BFK. Yaro rap, liba de beat, pagava com cês blá blá. Cê bife, é bife a sério, ou eu tô encanada. Nunca tá na movimento pra alimentar a fachada. Mano, boss, com atitude rude, na barraga. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Nunca tá respeita aqueles que canta respeitando. Que safora pra que esse que canta respeitado. Nunca tá respeita que esse que canta respeitado. Nunca tá respeita que esse que canta respeitado. Nunca tá respeita que esse que canta respeitado. Que safora pra que esse que canta respeitado. Mais um vez, nunca tá respeita que esse que canta respeitado. É nossa pista, com verdadeiro rap, sem fachada. É aquele. Nunca tá respeita que esse que canta respeitado. Que esse que tá fingindo na frente e na costa tá criticando. Menza Fro! Yeah, Kill! Yeah! Então, no bem! Yeah, agora nós fica com o primeiro de com o som Pamode! No bem, mano! Então, nunca tá respeita quem que tá respeitando! E nós! Então, põe batida lá! Hora de plantar com todo em cara. Primeiro de que santa fala. Larga o microfone e dando em fuga. Usa até me toma conta do garapata. Critica rap, street, shit e mora que tá dentro com beat. Motivação foi exclusivo. Beat em cima, combate inimigo. Falso, intruja, exeteu. Café de meus meu. Caminho minado pra tudo cal. Polícia, sistema, catarechal. Número cruel, sou transporal. Sinceridade, falso, trepe, tchau. Amigos inteiros, sem canal. Passando um baile na tudo cal. Famori tem que ser si. Bataqueiros e terceiros, na nossa. Tritos armados em verdadeiro. Pra morir tem que ser sim. Lembra com o pop que tá controlado na nos bairro dia inteiro. Vamos, tem que ser assim. Foco tangível, fica sem trabalho. Vamos ganhar dinheiro, mas que nunca fazem nada. Cena canta muda, tipo acabar pra luta. A vida continua. Cruza todo dia é rotina. Polícia cresce ou assassina. Gato que mata, fica assim. Porque revolta dentro de mim. Mata, guarda-la, me enfi. Esqueci nunca me enti. A escotela pesca pegal. Longe de janela pesca ou tchau. Cuidar o destino na tudo cal. Hora de bem cantar de sal. Hoje as novotas se controlam. Um simples canto com sem rola. Suficiente e pensa tchau. Essa cabeça para levar. Nunca se quer que vai ver tal. Quer dizer respeito que é sagral. Vamos de dentro ser assim. Bataqueiros e terceiros, na nossa street armado sem verdadeiro. É nosso, vamos e tem que ser si. Leva com o copo, que está controlando na nossa bairro o dia inteiro. Vamos e tem que ser si. Foco está vivo, fica até trabalho para bugar e é dinheiro. Mas se nunca fazem nada, cena canta muda. Se nunca bata luta, a vida continua. Yeah. Tu tem que tabar pra luta, luta contra o sistema, sete mesmo cena, pra morte sempre explorado, exercitado, trabalho catine, sempre na bairro, sempre mesmo rutina, trabalho na barricada, vida é sempre sim, pra morte, pra morte, pra morte tem que ser sim, tem que ser sim, primeiro dia, obrigado, boss, e não, amor que tem que ser sim. Bataqueiros e terceiros, na nossa street armados em verdadeiro. Vamos e tem que ser si. Que tá controlado na bubaira o dia inteiro. Vamos e tem que ser si. Foco da vive, fica até trabalho pra bugar é dinheiro. Mas que nunca vale nada, cenas cada muda. Que nunca vá pra luta, a cita continua. Yeah. Yeah, obrigado. Primeiro, obrigado, gosto não fica com. Lorde! Yo! Olá! Desculpa interromper o vosso concerto. Não, eu só queria explicar o que é que nós estamos aqui a fazer. Nós do filme Um Fim do Mundo, do Pedro Pinho, demos este concerto no bairro da Bela Vista, em Setúbal, e de alguma forma foi importante para nós voltar a dar mais ou menos o mesmo concerto aqui no Ritz Club, e de alguma forma trocarmos as experiências, que é o que é levar estas pessoas para o bairro da Bela Vista e o que é termos estes músicos aqui. É um grande prazer e espero que se divirtam. Um bom concerto. Até já. Obrigada, Pedro! Yo! Perdoou, a minha safarto de perdoa, pecador. Pecado na bota, continuo a crescer ti. Mal boca sabe, mo que tá fazendo mesmo si. Para, pô, pensa na mo que me faz e banha só. Santo G, que está a fala, torna em cara. Realidade, tá pouco para, é inveja. Que a policer nunca tem nada em minha presença. Tá representa-se de reminiscência lá do escuro. Já no tapelho, por rap escuro foi comprado. Dinheiro pagou, trabalho e óleo, é que raiva. Existe, nunca tem nada, foi assim. Nunca te considerou como alguém, não é ninguém. Só para morir, nada que tenha nos exemplos. Tem um que tenho, é alguém, capta de. Canto o dia, está frente de mim, é mesmo si. Destino para mim, destino para o povo, está gostoso. Puta pensar só na tristeza com maldade. Nunca te acredita, não tenho amigos de verdade. Há bom traidor que foi traído para a sorte. O troco a minha vida com cuzã que chama a morte. A minha safarto me perdoa, pecador. Pecado na bota, continua a crescer de. Mas nunca sabe, vou o que tá fazendo é mesmo si, perdoou. A minha safarto lhe perdoa, pecador. Pecado na bota, continua a crescer de. Mabo que sabe, o que tá fazendo é mesmo si, perdoou. A minha safarto lhe perdoa, pecador. Pecado na bota, continua a crescer de. Mabo que sabe, o que tá fazendo é mesmo si. A mim que sabe para amor e mas também não nasci. Nunca tenho culpa se a nós tem no bali. DWA não sabe, gosta de sair na área. A mim tá pega na rima, batirei a canta para. Canto mais morto, um está mais um tá escreve. Canto mais um tá xinte, mais um tá rende. Não chama que está acesso dentro de mim. Tipo um castei se boi é gang, só se boi é G. Permitindo só tirar o som A. Minha rima também pertence a DFK. É um desmonte de solução que irá já apanhou-se. Para mais que nós fazendo um ganca esquecido e nhoço. Torna pega, movimenta, arrebenta, destrui Kenya. DWA não stop, sempre dá uma mantenha. Vira é muito duro, que tem que te descobeja. Nunca pôr gente em dendolo, que o velho nem inveja. Tu tem que dar briga para aquele que me crê. Tudo és esteno e para amor és luta também. Nunca perde esperança, jamais perde fé. Acredita na Senhora que está a ser salvo também. Portugal, a mim já se afarto de por tua pecador. Pecado na bota, continuo a crescer-te. Rabo que sabe, meu que está a fazer, mesmo sim. É mesmo sim, é mesmo sim. Portugal, a mim já se afarto de por tua pecador. É caro na bota, continuo a crescer-te. Mal que sabe o que tá a fazer. É mesmo si, é mesmo si, é mesmo si. Não te move nem momento. Play de instrumento, your pensamento. Ai parlamento. Sempre nesse momento, senhora sem fratempo. Your color e my amplo. Life é my exemplo. Áfricas nos templos, nos puro tendimento. De tudo nos parentes, da lontar ou de perto. Será sempre o preto, o negro incorreto. Porque cenário quieto, a life não corre certo. The life is not a amplio, é apenas um momento. 1 minute, 2 minutes, I'm stop your andamento. Replay de instrumento, don't fuck nos pensamentos. De double in your vento, per questo stai attento. Per questo stai attento. Per questo stai attento. Per questo stai attento. Per questo stai attento. Portugal, a mim já se afarto de por tua pecador. Tem carne na bota, continuo a crescer-te. Mamo que sabe o que tá a fazer, é mesmo sim. É mesmo sim, é mesmo sim. Portugal, a mim já se afarto de por tua pecador. Tem carne na bota, continuo a crescer-te. Mamo que sabe o que tá a fazer, é mesmo sim. É mesmo sim, é mesmo sim. A mim que sabe o amor e mais também não nasce. Nunca tenho culpa se a nós vir o vale. DWA não stop, gosta de na área. A mim tá pega na rima, batida é canta para. Canto mais morto, não está mais um tá escreve. Canto mais um tá xinte e mais um tá tarente. Não chama que se acesso dentro de mim. E bom que sei se foi gang, só se foi G. Castanho se foi gang, só se foi G. Yeah. No boy, busca rete. Dispara, tá buscarete, tá buscarete, tá buscarete, tá buscarete, tá buscarete, dispara, tá buscarete, dispara, tá buscarete, dispara, é só que ele que tá bombara, Lorde, yeah. Como é que é, pessoal? Não se está curto ou não? E agora, boa noite! Nunca sabe se é um zumbi, trabalho de gangsta zafri. Som choma. Nós fofoca, para nós é troça. Nós intriga que está fazer moça. Nós atitude que está espanto moça. Nós é tropa só de boca. Tropa de ocasião. Tropas de ocasião. Mira squad. Clique lá o primeiro dia, DDF. Então no boi era pepa. Yeah, yeah. Yo, yo. Foca pra nós é troça, nós intriga, canta fãs e moça. Nós é atitude, canta espanta mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas ocasião. Nós fofoca, para nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata santa mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião, converso sábio na boca, hora que eu chego no meio. Esse que tem porta de sapa, tá fazendo coisa feio. Se for preciso de ajuda, essa flama está pronto. Na verdade, esse é nem hoje, não é por nota de conto. Esta voz não tem coisa ridícula para agradar. Tipo que nós tem confiança, que até tem vergonhão. Cada mal de bom pessoal, bom verdadeiro soldado. Esta mente na costa, esta nega jurado. Esse é perito fraco, que tá mora e papoca. Esse parece-me dar de ouro, e homem de coca. Esse voz em tudo. Aquele. Caro, pedi emprestado. Esse é hora que está afastado. Tropas de ocasião, vazio sem vibração. Mesmo assim, tá pedindo Deus para dar um beção. Foca para não ser troça. Deus é trinca, canta, faz e moça. E acalma lá, calma lá. Não se repite o som outra vez. Então não era pra moral. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata santo mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata santo mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião. Converso sabe na boca, hora que chega na meio. Esse que tem porta de sapo, tá fazendo coisa feio. Se for preciso de ajuda, esta flama está pronto. Na verdade, sem nem hoje, não vou dota de conto. Esta voz é muita coisa, relíquio para grau. E pouquinhos tem confiança, que até tem vergonhão. Cada mal de bufo suando, o verdadeiro soldado. Esta mente na costa, esta nega jurado. Esta virou que for preciso, faz dar na bucola. Esta rima tem guita, fumo, mesa em titola. Esse é espírito fraco, quinta mora em tua boca. Esse medalha de ouro de homem de coca. Esse você me traz e leva recado. Pedir passado. Esse oportunismo é hora que se avançado. Tropas e ocasião, vazio sem atenção. Mesmo assim te pedir Deus para Deus um benção. Esse fofoca para nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata espanta mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas e ocasião. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata espanta mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas ocasião. Esse é mais de mil. Na nos meio. Usa de vira claro ali, cadê o segredo? Falsos tropas. Cadene divisa. Esse é plano, mas cata realiza. Esse só cobra com manha, com truque. Esta canta pra fama na Facebook. E tem frente na. A mim tem de tropa. E nós é sério. E de nós é só chocota. Nunca percebe. Quando que critica. Nós pode manda dica. Que a nunca tá fadiga. De na gaf, ligar. Ali na gafa, liga falso cadelo. Nós hardcore, ser imaduro. Na nosso pensamento, nosso coração é puro. Sem vergonha de tudo que não passa. No é de gafa e de nós nunca tá papa. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, canta faz e mostra. Nós atitude, canta espanto mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata espanto mosca. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião. O mundo de Yoki nasceu, tá bateu porta. Mas engraçado é que esse que tá corre ou confronta. Já se habituado e que ela canta em porta. Tá procura safa de maneira que dá mais jeito. A mim também tá erra, pois ninguém é capriceto. Já fazer um multicuso em mania caneba feito. Antigamente era tudo mais bonito. Hoje conto pelos dedos as amizades em que acredito. Paro no meio de muitos e até me sinto esquisito. Muito tá para com o bó ou com o som orientado. Ou com o tempo fumo e com garrafa de lado. Queres atrevido, tá tenta mandar abaixo. DDF tá dando pó, que lá pra mim é chacho. Se palavras tava leva, nós tá orientado. A nós é tropas de ocasião, nós tá anda camuflado. A nós é tropas de ocasião, nós tá anda camuflado. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata faz e mostra. Nós atitude, cata espanta mosca. Nós é tropa, sou de boca. Então não era pá, tropas de ocasião. Nós fofoca, pra nós é troça. Nós intriga, cata espanta mosca. Nós atitude, cata faz e mostra. Nós é tropa, sou de boca. Tropas de ocasião. Tropas de ocasião. Deus é que? Esses tropas de ocasião. Esse é que? Tropas de ocasião. Ah, Esse tropa sou de boca, tropa sou de boca, tropa sou de boca, tropas ocasião, tropas ocasião, tropa sou de boca, sou de boca. Rapaz, quantos milhões que tem muito tropa sou de boca aqui da Frenhos. Ah, Miriel, chega na hora, cambada de fachada. Eu sou bicho. Esse é cambada de rapaz que tá pra fazer novela. Vocês viram novela. Tropas de ocasião. Ou não? Tropas de ocasião. Yeah! Bom, DDF. Yeah! Yeah, mano. Então, próximos tem fica com o G-Fons e LA's 3. Esse! Yeah! Como é que é, pessoal? Estão curtindo aqui? Yeah! No bem! Rapaz, no bem! Eu estou aqui, pois nunca basei. Tropa preparada e fora da lei. Da minha sombra tenho medo, não confio em ninguém. Só faço esquecido, foi por isso que basei. E no momento não pretendo voltar. Sigo a minha vida e ao bem longe do azar. Comer, dormir em casa e trabalhar. Sacrifício diário para a minha filha sustentar. Depressa ou devagar, continuo a caminhar. Com força, fé, coragem, hei de lá chegar. Pois é tudo que quero, muita sorte para o meu quero. Pois deles não me esqueço, estão guardados aqui. Fundação, gueto ao rato, a nós é gangue frio. Não se esqueço de mim. Saudade do meu povo, saudade do meu país. Saudade da minha terra, do meu bairro de raiz. Saudade daquilo que tenho, saudade daquilo que sinto. Saudade, filha, de brincar contigo. Saudade do meu povo, saudade do meu país. Saudade da minha terra, do meu bairro de raiz. Saudade daquilo que tenho, saudade daquilo que sinto. Saudade, filha, de brincar contigo. Vou para casa, deito, fico pensativo. Penso em merdas que fiz e que hoje estou arrependido. Estou arrependido que me matasse, eu já tinha falecido. E se ainda não morri, dou graças a Deus. É sempre bom refletir em erros que cometeste para não voltares a cair. E se caíres, torna-se mais difícil. Mas com força, fé, coragem, tudo é possível. Nada é impossível, basta quereres. É como andares na escola, estás sempre a aprender. E cada dia, uma lição diferente. Alas ao ar livre, torna-te mais inteligente. E preparado para o futuro, niga, sai do escuro. Procura o melhor futuro, tenta dar ao teu filho que não tiveste impulso. Prendas no Natal e um pai presente em tudo. E um pai presente em tudo. Saudade do meu povo, saudade do meu país. Saudade da minha terra, do meu bairro de raiz. Saudade daquilo que tenho, saudade daquilo que sinto. Saudade, filha, de brincar contigo. Saudade do meu povo, saudade do meu país. Saudade da minha terra, do meu bairro de raiz. Saudade daquilo que tenho. Saudade, filha, de brincar contigo. Rapaz, no way, yeah. Nós deixamos presente, M4 no bem, LA's 3 no bem, rapaz de Lisa no bem, não se fazem barulho. E aí, o que é que vocês afirmam para mim nesta minha casa? Para que essa cena? É para o bem mesmo, hein? Oi, oi, oi. Rapaz, que nem óbvio, que nem óbvio. Oi, oi, oi. Mais um mês, tic-tac, temos shot, tic-tac, carregado, tic-tac. Pronto para movimento, que está violento. Porém, vem contar várias histórias, sangrento. Mano, que entra no jogo e que fica marcado. Outros pichados, outros enterrados. Mesmo assim, não está bem, pronto para sobressair. Para tudo que as polícias morrem sempre, se esmai. Santa Bani, Miramonte, que está na rara terra. Tudo outro bar, sempre ligas com ciruela. Sempre a batida, pronto para corrida. Ouça tudo fraco, pesca por e com nos vira. Cadê a binária, nessa parte de vaga. Hoje está no igualdade, hoje o nome está caga. Mano, nós é gangues africanos. Sempre preparado para não fugir com os caras. Tempo passa, continua ali. Oi, oi, oi. A microfone conta a vida de oi, oi, oi. Tempo passa, continua ali. Revoltado em cima, tudo gangue frio. Eu digo rola, rola. Rola, rola. Cuidado, não tua movimento, canta cola. Hora que boca é bola, bata no sol. Cinco tropas, essa caga, oi, é clico bom. Esse drama de passar o que eu nunca já consigo. Tudo a fim com ele, e caminho muito assim. As identificação, por enquanto, os irmãos. Cara, tempo para ver fundo, mas contente era favão. Usa a consciência, leva o coração. Outro para abrir o bar, quer deixar o demão. Usa a consciência, leva o coração. Vamos tropas de bar, quer deixar o demão. Tempo passa, continua. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, sempre sai da tira. Não era pá, tu juro, pá, continua. Revoltado em cima, tudo vem da fria. Tempo passa, continua ali. Na microfone, conta vidas de ti. Tempo passa, continua ali. Revoltado em cima, tudo vem da fria. A vida gira, gira, gira, rola para. A vida gira, gira, gira, rola para. A vida gira, gira, gira, rola para. A vida gira, gira, gira, rola para. A vida gira, gira, gira. Rola para, vida gira, gira, gira. Rola para, vida gira, gira, gira. Rola para, vida gira, gira, gira. Rola para. E gang freak está na casa. Está na casa. Como era fácil, canta brasa. Luz está na casa. E gang freak está na casa. Luz está na casa. Anha rapaz, canta brasa. Yeah. 2013. Gangsters da Free Família, primeiro G, Boss, Lord G, Boss, já, é Chica, Zon Luz, Tapa ali, Franquila, what up, manigas, sempre dá apresentar, hein? Revoltado em cima, tudo ganga frio, tempo passa, continua ali. Revoltado em cima, tudo ganga frio, tempo passa, continua ali. Na microporta, conta as coisas. Tempo passa, continua ali. Revoltado em cima, tudo ganga free. Yeah, rapaz, não fazer barulho, o Clicklock está na casa, não vai? Yeah, yeah. Yeah, aquele é um novo trabalho, Caixa da Posse. Com Joana, Monte Cata. Hoje não está cantando pela primeira vez ao vivo. Yeah. Darem esta curta. Primeiro dia após e batira para não vem junta com letra. Ligação, terra, pica, chaveta. O pouco condição, minha macina continua. Após e música, rap, amantes de rua. Não precisa de tudo, quem que precisa de nós. Quem que fria milhares, é que só nós dois. Ponte de mano, espalhado para o mundo inteiro. Na mano, um grande abraço para tudo e a guerreiro. Para bom que teve azar ou para quem que foi surdo. Eu continuo a cantar sempre com alma, apanho surdo. Minha música é honesta, tudo que eu te falo chinto. Nunca teve necessidade de enganar. Obrigado pelo apoio e credibilidade. Que os momentos te conserto para a eternidade. Tem sorte, está com crânios e bem acompanhado. Manos profundos, pesos pisados. Batida com letra, seguindo o tapaz e rap. Batida com letra, fazer com respect. Fazer com respect. Batida com letra, esse é dos amores. Esse é dos amores. Batida com letra. Juntas é melhor. Juntas é melhor. No começo me batida gosto de escrever letra. Sempre com respeito é que só para paleta. É seguir o tapas e rap. Esse é doce amor. Batida com letra. Na vida melhor. Escreve sempre com humildade. O coração. Batida se buchite. Canal inspiração é que é mentira. Nosso rap é assim. Escreve com o clicão. Batida de primeiro G. Fazer com atitude. Fazer com respeito. Conta histórias de vida. Conta histórias de gueto. Rima batida no tanal com sempre. Ou mesmo na rua, freestyle no momento. Juntas é melhor, batida com letra para ficar hardcore. Nosso trabalho é assim, nosso rap é assim. Tá fazendo com amor e para aqueles que estão comigo. Tá fazendo com amor e para aqueles que estão comigo. Batida com letra, seguindo tá fazendo rap. Seguindo tá fazendo rap. Batida com letra, fazer com respect. Fazer com respect. Batida com letra. Esse é dos amores. Esse é dos amores. Batida com letra. Juntas é melhor. Juntas é melhor. Batida com letra. Seguindo tá fazendo rap. Seguindo tá fazendo rap. Batida com letra. Fazer com respect. Fazer com respect. Batida com letra. Esse é dos amores. Esse é dos amores. Batida com letra. Juntas é melhor. Juntas é melhor. E aí, nós, estamos ali. Batida com letra. Batida com letra, já. Batida com letra. Yeah, yeah. partida com letra, que Clau e Joana. Vai sair aí no próximo CD da Joana, recentemente, produzido pelo primeiro G. Espero que gostem, hein? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. É mais um dia, dia, yeah? Mais um dia, rapaz. É mais um dia. Yeah. É mais um dia. Eu tenho que ter luta, mano. É mais um dia, dia. 70 sobre 100. Contra tudo que esse que creio hoje antes a creio. Deixa-se de fala, se boca é canada, se vida é chintada, tá fazendo jogada. De meu é na corrida, manche cedo todo dia. Cabeça que bem critica, pra mó pali é assim. Tem que se cremou de lado e que se sagumi, tá tenta sobressei. Migo gana avança, tchau que crê hoje ataquei. Mas sempre na descontra, continua a caminhada. Passo a passo, salta bem, capô de esta parada. Vida está complicada, mó fiançada gira. Esse que gana fichar, o mano capô de vacila. Sempre tá luta, e dia pra dia, sempre na fumarada e na busca alegria. Será que é possível que pode sobressei? O mundo de porta aberta, uma pra qualquer sata sei. Será que é possível que pode sobressei? O mundo de porta aberta, uma pra qualquer sata sei. Uma pra qualquer sata sei. Uma pra qualquer sata sei. 70 sobre 100, só mais um dia. 70 bem, mano, só mais um dia. 70 sobre 100, só mais um dia. 70 bem, mano, traz de alegria. 70 sobre 100, só mais um dia. 70 bem, mano, só mais um dia. 70 sobre 100, só mais um dia. 70 bem, mano, traz de alegria. Já sei, pra busca pai de meu, nunca te esqueci. Nunca minha mana que está na céu. E gatina coração, mina strita desgaja. O muta bem na vento pra mover. É waia, waia. E canta da basquete, cenas que já passa. Mas nem cabulamento é mais um dia que já. Não está na veneno, na meio confusão. Tem que estar chitado, cima patrão. Tem que ter situação, que canta da explica. E ter situação, que já vira tá complica. O mundo de loucura, com ilusão. Mas quando deixa se enganar, fica o pé na chão. One love, banha as tropas de fundo de coração. E a cita da muramba continua a fazer som. No mantidor de aberto contra falso traição. No mantidor de aberto contra falso traição. Sobressei, só mais um dia. 70 bem, mano, só mais um dia. 70 sobressei, só mais um dia. 70 bem, mano, traz de alegria. 70 sobressei, só mais um dia. 70 bem, mano, só mais um dia. 70 sobressei, só mais um dia. 70 bem, mano, traz de alegria. 70 sobressei, yeah, pra nós tudo. Não tem que tá bem, não tem que tá tenta sobressei. Luta contra Estado, luta contra Babilônia. Que safona mesmo, os tapali. 70 bem, mano, só mais um dia. Ya, yeah, esse. É nóis. Joana na área. É yeah. Que Joana na rap. Joana na rap. E ela é então, nós chama a boss. Mas acabou. Yo, boss. Yeah, então, é mole, rapaz, tudo jóia ou quê? Firmeza? Yeah, mais um cheirinho ali, mensa afro, BFH, gangsters da Free Família. Dalpo. Rap Street. Na street que tem rei, ou não? É que na street que tem rei, que tem lei, então não vai. Então não vai, rapaz, para rap crioulo na... Não ouviram. Nós sinto cena com o coração para nós, um feito com o coração, já? Yeah? Onde eu desço, livrando do de boca e tudo bitches. Livra nós caminho para nunca de conferes, nunca cresce stress. Mas se for para ser, quem quita deta de aí. Não pode, não pode, não pode, não pode fazer clique lá, pop, pop. Se punha as parcinas nos frente, pesca de apadodo. Quem está desafina mu, pesca põe pata na jogo. Se esse é louco, nós é mais louco. Liricamente psycho, põe na bumente fraco. Mas ele é mente escravo, preparado pra guerra. Nós é contrastado, seguro espetado, lutar espetado. Era peca, tem rei, quem é que quer crer lei. Na pode ter rei, na pro outro lado. Na street que tem rei, na street que tem lei. Na rap que tem rei, na rap que tem lei. Na street que tem tem rei, na street que tem lei, na rap que tem rei, na rap que tem lei. Tangas e mais tangas, mentira atrás de mentira. Essa ripa pra ganhar fama, sem cenário, propaganda. Essa tamada na nada, se rosto ruim é fachada. Meninos de casa que está com gana de panha, asa, manizar, esta da pinta. Vem a volta rasa, preparado pra vaza. Tudo feio é resto, está dentro de movimento. Não está atento, mano. Na street que tem rei, na street que tem lei, na rap que tem rei, na rap que tem lei, na street que tem rei, na street que tem lei, na rap que tem lei, na rap que tem rei, na street que tem lei, na street que tem rei, na rap que tem lei, na rap que tem rei, na street que tem rei, na rap que tem lei, na street que tem rei, na rap que tem lei. Esta fala, fala de eu, esta fala, fala de mas, mas aqui é sré, é solta, pide paz. Esta dama é ser gangsta, ganga free família é minha, de ouve. Quer que ata flow, podia ser com nós. Movimento é sempre se não ata dele pra morrer e nós é verdadeiro. Mundo inteiro sabe que vale a pena o flow. Pra morrer quem que fala o flow, que tá cabe no nosso coração. Yo, na street que tem lei, na street que tem rei, na rap que tem lei, na street que tem rei, na rap que tem lei, na rap que tem rei, na street que tem lei, na street que tem rei. Só no boi, manos. E aquele rapepa, são gosto de novo som que está passei. Nós chintzene, aquele, no boi. Próximo. Oh, não. Yeah. Então, no way, na street que tem rei, na street que tem lei, na rap que tem rei, na rap que tem lei. E aquele? Oh, não. Yeah. Yeah. Primeiro dia. Não vai era pepa. Yeah, aquele sou de boca. Para bater com que tá curtindo da paleta na rap. Yeah, esse é teu. Rapaz é gangsta, mas gangsta de boca. Sempre improviso, tá sai, sou coca. Eu só consumo boi de cenas, marado. Vivo caçando. Melhor fica calado. Rapaz é gangsta, mas gangsta de boca. Se és improviso, tá sem só coca. Eu só consumo bué de cenas marado. Vivo que sabe, melhor fica calado. Rapaz que subi na rap, a custa de primeiro. Falta de humildade, foi o primeiro erro. Nos que fala crioulo, mas nos que tem sotaque. Bota queiros com pilada, que ela que buclaque. Puta abre buboca, tá sem só lixo com coca. Não crê com pique comigo, na mulher está na troça. Nem carreira buca tene, afim. La buequena. Tu hoje regula com valete, com sema. Mandas mantenha. Nós é tudo bitch, liga na minha lado. Rimas empistado, nós é tudo falhado. Gangstas, catacore de conflito. Itália com palutiga, nós corre pra cubico. Mufinos, nós ainda é menino. Bucoca na calça, seu porco suíno. Se buca pôde, melhor fica quieto. A boa é de gueto, família boi é um beto. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Se és improviso, tá sem só coca. Eu só consumo bué de cenas marado. Se buca sabe, melhor fica calado. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Se és improviso, tá sem só coca. Eu só consumo bué de cenas marado. Se buca sabe, melhor fica calado. Melhor coisa que não faz foi bater com o mãe. Pra mó de gafo, nós é sempre o último da cai. E outro coisa acabou bem com falta de respeito. Pra merda onde a tia leva, bala na Petro. Enquanto rima, busca sempre da repite. Busca tem vocabulário, niga, a boa é triste. Eu escrevo fala crioulo, pra morrer, nunca sabe português. Eu escrevi tipo primeiro, niga, espera um vez. Busca cima um campeão, tudo que desafia. Uma puta puta minha rima, niga, a boa é minha fã. Mas toque isso aí de buboca, canta agradão. Buboca é fede, lava de noite e de manhã. É tipo, que santa compite, a mim contra mim. Pra morrer, vou buscar existe, niga, a boa é mim. Meu Zé tudo, ganda wek. Ninho de nhosca de Nhoz é tudo pataqueiro, mídia nhosca de li. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Se és improviso, tá sai só coca. Eu tá consumi bué de cenas marado. Se buca sabe, mídia fica calado. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Se és improviso, tá sai só coca. Eu tá consumi bué de cenas marado. Se buca sabe, mídia fica calado. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Rapa é gangsta, tá sai só coca. Eu tá consumi bué de cenas marado. Se buca sabe, mídia fica calado. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Rapa é gangsta, ma gangsta de boca. Gaza, Guter, Rapari produtor de Pires, Pedro P. Margem Sul, Remônio, Renô, Margem Norte, Linha de Sintra, Linha de Cascais, Primeiro dia, Gangsta Free, Gangsta Magangsta de Boca. Yeah, obrigado. A nossa Gangsta Free Família, Rapari é Gangsta, sou de Boca. Não no boi? De Boca. Para tudo que se está nasceu, rest in peace. Para tudo que se está de casa, yeah. Não se diz. Para tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga, para tudo que se está nasceu, rest in peace. Para tudo que se está de casa, não se diz. Para tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga. Perdinhas amigo, com saudade de um abraço. Mas cima primeiro de flã, e cada banda faz. Um de Deus morre, um de Deus vai em cana. Uma vida tá continua com muito sofrimento, muito drama. Pra tudo que se morre, pra tudo que se vai em cana. Manda vender a droga, aquela indo com a plaga. Pra fazer um truque, só na menos palavra, vou trabalhar. Aquela foi um grande erro, grande chivaria, grande falha, nega cana. Pra tudo que se está lá, dois mortos, três filhos de bófia. Pra matar, sofrimento instala. A família destroçada, entra a polícia contra os jovens, essa foi tudo mais preocupado. Algemar, o gosto tem que estar, aguenta sem fio. Amor e quinta fase, se ódio santa, invadiu. Fazer tudo para esquecer, para tentar. Ultrapassa, macana, com morte, meus amigos, conta quem é desgraça. Para tudo que se está nasceu, rest in peace. Para tudo que se está de cana, não sei disso. Para tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga, para tudo que se está nasceu. Rest in peace, pra tudo que se está de Gana. Não sei disso, pra tudo que se está nasceu. Aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga. Amigo, cima boa, Zé Dirgina, Catem. Na meio de street, lá a costa foi boa. Que protegemos, o irmão está de Gana. Mas um dia está sei. O Saturno está esperando ali fora, que por dia não for e sei. Bem, agora no Portela Project, tudo é de nós. Que a Jorge se última já tropa perto, mas a boca não pode. A minha se me preocupa e a vida é assim. É pegar dentro da venda, concentra na base de um casquete. Tinha palavras que entrou no filho e aquele é para o outro. Com nossa amizade é long time, que a gente tinha de hoje. E cabo mora em amigos, se não vou cair em mim também com o outro. Se eu curti esse mundo, eu sou amor e coração de show. De fãs, amigos falsos, cantarão um grupo da dança. Amizade sendo conhecimento, niga, esse é assim. Ninguém canta bem ter com niga, Lord G, com niga, Lord G, com niga, Lord G. Para tudo que é nasceu, rest in peace. Para tudo que se está de cana, não sei disso. Para tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga, para tudo que se está nasceu, rest in peace. Para tudo que se está de cana, não sei disso. Para tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Nigga. Cana, penitenciária, morte de um amigo. Snakes, canta em passo de MC, Santa Cora e perigo. Na dignidade, torna pela remix. Continua querendo o destino, bota em Santa. Perba mata, morte com cadia, canta desejar nem o pior inimigo. Curado com bulita, sempre pronto pra carrega. Negativo, inocente ou furagido. Boca para, goi de tiro. Vida lá dentro é triste, mas pior ele é bom bala. Bala perdido, negligência é fudido. Pátria, camisito, sangue de fãs que é justiça. Que é justiça de boca e bale. Muito juiz advogado, polícia só corrupção. Samanda inocente, vá para na prisão. O amor é fazer justiça. Use seus próprios modos. Depois leva a cara, se não deixa ajuda, que ajuda a polícia. Franjan capou de fubô, rouba, mata, vende e pô. Gostas de cara, mostrou tropa tudo, já deixou o moço. Pra tudo que se está nasceu, rest in peace. Pra tudo que se está de cana, não sei disso. Pra tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Diga, pra tudo que se está nasceu, rest in peace. Pra tudo que se está de cana, não sei disso. Pra tudo que se está nasceu, aham, aham, rapaz, não sei de meu. Diga. Yeah, Lord G. Yo, yo, daquele apoio pra Lord. Yo, Lord. Dubai. Yeah, obrigado. Yeah, yeah. Então, o dia rapaz de gafo, não deixa ele me sofrer. Então, vai! Ainda não está ali, apesar de tudo. O objetivo de GAF é que muda mundo. Nos amor para rap é muito mais profundo. Rimas batidas também em segundo. Está tenta amante, nos cultura puro. No tênis pop alegre, no tênis pop duro. Nos rap com licença, que já está desperta. Sentimento de revolta, que ela com licença. Dinheiro sem amor, que ela que interessa. Sentimento de africano, é que ela quinta expressa. Gangsters africano, tudo irmão. O mesmo objetivo, fazer revolução. Mental, dá valor àquilo que merece. Banalidade, fulha, esquece. Traz tropas para o quase que lutou. Traz homens para o poder fazer sofrão. GAF, nós é voz de processo e alerta. Filho de imigrantes que se diga. O caminho é registro, nem cota para fazer parte de mim. Cada que está sentindo apoiado, está sendo na equipa mais forte. Nós é caso de vida eterno, data de morte. Tu tem que estar conosco, de corpo e alma. Com a borda de tempestade, acabou volta, qualquer calma. Que é responsabilidade, tu tem que assumir. Canhões tenta destruir, coisa que rapaz une. O pode que gosta, ou mesmo critica. Nós fazemos coisa que nós queremos, que essa prima é pra fica. Não está com o corpo objetivo e com o mesmo objetivo. E de corpo e alma, o pode com gosta, ou mesmo critica. Nós fazem o que quiser que nós creguem, é que essas afribem pra fica. No estado de corpo e alma, e com o mesmo objetivo. A missão de corpo e alma, e com pensamento positivo. Gaf começam família, e até viram nação. Quando pensa, larga rap, rapaz de Gaf e dá mão. Rapaz de Gaf e dá mão. É sim, no bem, minha mano. Gaf, nós é voz de processo e alerta. Filho de imigrantes de civil. Gaf. Eu também tenho visto nem cota para fazer parte de ti. GAF! Cada que está gente apoiando, está torna a equipa mais forte. GAF! Nós é caso de vida eterno, catene data de morte. Inícios de novembro, batida boca quentinha. Estúdio pra grava, era um miragem de vinha. Batida que é fofo, sonha disco de DJ. Hoje tu é tem produtor pra tudo qual que não vai. Esse cara é conta, mano, o rap melhor cheio e evolui. Lógico que não trabalha, pra cenas fluir. Gaf é prolongamento de meio começo. É que a garantia de fama, dinheiro e sucesso. Gaf é tu vinha seguro, tudo é decisão. Pra tudo para, tu não vai te criar Orlação, foi bom que cria GAF. Tudo movimento e pop. Eu que nos abrigo, nos único coffee shop. O privilégio da valor hoje em dia tem que ir. Pra todo homem que quer rap, pôr em fase da Wii. Hoje é fácil adquirir batida, bastante com letra. Muito maciço pra grave, rapica, chabeta. GAF, nos é voz de processo e alerta. Filho de imigrantes que se vi. GAF, nunca pode ser registro, negota. Fazer parte de mim. GAF. Cada que tá chido e apoiando, tá torna a equipa mais forte. GAF! Nós é caso de vida eterno, catene data de morte. Quem tá sofre família, tá espalha maravilha na batida. Expressa cenas de dia a dia, solta a realidade que já abre ficha frida. Relata vários acontecimentos de vida. Se GAF era objetivo, hoje é real, pra tudo tropas, ele não está junto pra bem e pra mal. Ser GAF contribui pra movimento, sem de esforço. O papo reto e direto para pataqueiros na osso. Liricamente psycho, ligas com mente afro. Nós é família unido, objetivo traçado. É mais passo dado a caminho de próximo objetivo. Está concretizado, rima de pele, no risco. Luta core sempre com pensamento positivo. Mano sabe, mané sempre com os astacores. Que mano tá crê, mas mesmo se quem tá up, família tá espalha revolução. É nós, GAF, nós é voz de processo de alerta, filho de imigrantes de civil. GAF, o caminho de registro nem conta pra fazer parte de ti. GAF, cada que tá gente apoiando, tá torna a equipa mais forte. GAF, nós é caso de vida eterna, catene data de morte. GAF, nós é voz de processo de alerta, filho de imigrantes de civil. GAF, o cabeça de registro nem cota por fazer parte de ti. GAF, cada que tá gente apoiando, tá torna a equipa mais forte. GAF, nós é caso de vida eterna, catene data de morte. GAF, quem está sofre família? É nós. É nós. É que é rapaz, sem confusão. No gume no baby mas sem confusão. Yeah. Então no banho. Ligação direta. Free Cloud, primeiro dia. Gang of frio. Projeto Olho em Hora. Ligação direta. Deixa a gente aprovar um bom concerto. Ensaio com o treino, vai ser tudo perfeito. Batilha avisada, minha rima de gueto. Que ele está separado de resto de sujeito. Aplica sempre 200%. Por isso que está aguentando ali no movimento. Saber que teu tempo, teu ouro e teu som. Está com uma boa de caia de que segue o front. Todo dia está gente, motivação. Está ali para aqui, está ali para a revolução. Está representa sempre tudo bairro. Nos apoio que está bom. Subi na palco para tudo aqui. Quinta grita, nesta quinta canta. E festa, safiche, confusão, caburanja. Santoma, trincal, segredo, fumir. Tudo palco e do Bahia, nós é ganga free. Primeiro dando aqui pra preparar concerto. Data já estava marcada e dia já está perto. Tinha gana pra cantar naquele barulho. Lá dessa curtinha song, esta deixa mundo pop. Pega tweets e prequila, começa a tensaia. E para a inspiração, da gira que alcaia. Instancioso, com a espera pra festa vencer bonito. Da vida de Deus, pra que surge conflito. Menino está brinca, com cotas de lado. E pra sobra espaço, pra tudo praticado. E pôr na frente de palco, tá canta nas letras. E pra dar no moral, pra não esquecer bereta. Pra no shit de liberdade, pra todo dia africano. Na rua, na escola ou na grade, faço sempre plano. Não tem nada mais bonito que reparte com manos. A nhorteza no ar, que é pra purificar. Beba no curte, no bebe, no canta, no fuma, no rola. Mas sem confusão. Oi é pequena, essa dança rebola na som de nos beat, mas sem confusão. Muitos rapazes de hoje na mina, pode até pega, mas sem confusão. Tu curte de clico primeiro, levanta o move, curte, mas sem confusão. Vem pra no curte, no bebe, no canta, no fuma, no rola, mas sem confusão. Oi é pequena, essa dança rebola na som de nos beat, mas sem confusão. Muitos rapazes de ódio na mina, o bode até pega, mas sem confusão. Tu curte de clico primeiro, lavada pro bode, curte, mas sem confusão. Beba no curte, no bebe, no canta, no fuma, no rola, mas sem confusão. Oi rapazes de pequeno, nos beats, mas sem confusão. Muitos rapazes de ódio na mina, o bode até pega, mas sem confusão. Tu curte de clico primeiro, levanta pro bode, curte, mas sem confusão. Sem confusão, yeah. Esse não sem festa, sem parceira se mostra, mano. Sem confusão, sem confusão. Sem confusão, yeah. Mas sem confusão, no primeiro baby. Sem confusão. E aquele rapaz, no come, no bebe, não mostras, mas não te respeita para não respeitar sem confusão. Aquela. Ganga Free Família. Se boi é homem de palavra, não te bate fim de mundo. Confia na mim, confia na bono, de chegar mais profundo. Ambiente está avisado, tudo o caos está mudado. Reis é tudo fechado, hoje fica na passada. Tudo que ele fica na trajeto de que as tristes viagem. Mas Deus guarda, já sabe, é que ele ganha a mensagem. Mente entre 2003, ouvi muita evolução. Tanto sim, onde é fisga, hoje entende bom canhão. Os mudanças positivos, outro mundo negativo. Só para morrer que é loucura, de atingir o objetivo. Mama, já chora, tchau, já chora, tchau demais. Se por essa então mudava, então voltava tempo atrás. Pois ainda não te lembra, levantava de madrugada. Para a palota, vem de peixe, mesmo sem ganha quase nada. Vem para casa, dá no almoço, torna para aquela incerteza. Junta com outros manos, busca trabalho na limpeza. Cabardianos é pobre, mas nunca te morre de tristeza. Você sabe muito bem, mas aquele pão que não riqueza. 96 para os mil, cal fica mais agressivo. Tanto havia mais união, hoje em dia mais tração. Nego cheio que é vivo de momento ocasião. Tenta melhor a dia a dia, anda posso em cima da dã. Sem trabalho, anda trabalho, conta fila para ir para lá. Gira na quinta da princesa, dá um fax na zelomba. Santa Marta ter cubor e fuma mais um bom xixão. Mas com muito cuidado, babilônica por noios. Creia abusa, maltratando, mata cima, mata piolho. Se bate que se controlar, este povo na lista. Mas não tem que ir para os barras, mostra-nos realista. Vês que posso e me esforço. conosco, mano, Schwartz e Bela Vista. Babilônia, filhas da puta, esse é tudo racista. Babilônia, filhas da puta, esse é tudo racista. Uau, deixa se mostrar, deixa mundo pampia. Engoralha, sabre boca, niga, cabuchante. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Traição, traição, tá tudo a nós redor. Uau, deixa se mostrar, deixa mundo pampia. Engoralha, sabre boca, niga, cabuchante. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Traição, traição, a nós redor. Fato está aprovado, mas que a mesma se foi banido. Esse trabalhar uma filha, se fosse de louco e é fudido. Tem que te ajudar a mostrar, nós é homem de peso. Continua a tacar e coesta, com pedra em pôr-se feto. Minca mata Jesus Cristo, ganha um puto sinistro. Da luta se uma luta, luta ali naquela estrada de imprevisto. Portanto, ficha a boboca, deixa falar mal de mim. Linguarado, invejoso, deixa para ver por si. Tem a arte de iristora, de linha amadora. Manca foi ensinado por nenhum professor. Onde de paz de bem, mostrar agora trofisor. Onde palavras amor, se apresente junto com o olho, só para nunca agapareço, e molho que me cesse, para seguir no começo, esta junta, um, dois e três, toma conta de mamãe, de tudo que esse puto diga, para amanhã que se consiga, ter um vida mais profeta, HIV está perto, vou controlar, bicho, juízo, se não te esqueça que ele gança, consegue-se que ele preservativo, nós tudo no gosto de festa, noite inteira, não desbunda, para não manca, não controla, lua papa, meio bunda, que esse momento mais alegre, se houvesse tudo a culpa, amor, ali hoje vem aberto, pouco no tempo a culpa, amor, uma placa esquece ali, que essa mora que Castaliz, é das motas Castaliz, somos o futuro e lugo belinho. Eu tenho aquele que mora naquele filho de ti. O Neno e o Jojo, tu te ligas a repetir. Boa, rapá. Boa, deixa se mostrar, deixa mundo pampia. Língua rara, abre boca, liga cabo chantia. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Só tração, tá tudo a nosso redor. Boa, deixa se mostrar, deixa mundo pampia. Língua rara, abre boca, liga cabo chantia. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Só tração, tá tudo a nosso redor. Puto Blackbird, Big Love, Santa Bell, que é mensagem. Monta a vive naquele triste paisagem. Não junta no ataque, não espera para esse contra-ataque. Mas nunca me estalei, baby. Vida sempre na fio de faca. Se não fica da espera, acusa-se da melhora. Se não fica de braço cruzado, sem trabalho, sem história. Tu profeta, tu lamenta aquela oportunidade. Transformar com orgulho num bonito brandidário. Roda a máscara mofilada, procura outro jeito de orienta. Liga o ponto, olha o filho, o tenta. Construir algo seguro, mas de vez fora de escuro. Planear e bem traçado, para o garantir o futuro. Vou para cima, me coço, rua traindo, massa de escola. Porta, fruta, chocolate, gira pop, chica pop. Recorda aqueles bons momentos que passam na minha infância. Me diverti eu, mas igual que era criança. Tudo isso nunca sabe se foi bom ou mal. Nem cada bem perdi tempo, pois está a explicar. Abre hoje muito sério, por ser duro demais. Se nunca tem calma, paciência, o Joe ir para trás. Deixa se passar, deixa mundo pampia. Linguaralha, abre boca, diga cabo chantia. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Corrupção, tração, está tudo a nosso redor. Deixa se passar, deixa mundo pampia. Linguaralha, abre boca, diga cabo chantia. Manda respeito, torna dia a dia melhor. Corrupção, tração, está tudo a nosso redor. Deixa se passar, deixa mundo pampia. Linguaralha, abre boca, diga cabo puxa, te amo, torna dia a dia melhor. Sem tração, tá tudo a nós redor. Deixa se mostrar, deixa mundo pampia. Deixa se mostrar, deixa mundo pampia. É quadro, é aliado, nos prejuntos, revela, tudo zona no veio. Deixa se pampia, criou o barulho. Mira squad, ganga free, LF3, Red Eyes G's, tudo presente. E se li, momentos gangsters a free. Yeah. Obrigado. GG. Então, aquele barulho para Cliclow. Joana. GG. E então, rapaz, aquele é tipo o novo trabalho de Joana, que só tá saindo ali há uns 2 meses, ou 3, ou 2, ou 1, que sabe, e nos dá aquele apoio, ou não? vida é nosso melhor professor. Dá-nos momentos de alegria, momentos de dor. Quando te aprendi hoje em dia, vida já que tem valor. E que amigos verdadeiros hoje em dia que tem. Só com um cupom de conta, na meio de sempre. Para moda inveja com maldade, já camba na nossa vida. Marra para canhós fatiga, cima um obiflado. Mantir cabeça erguida, coragem, fichado. Para que está trancado e banha mana que já foi. Saudade de adante, que lágrima já cai. Tempo pouco, mundo é doido. Que eu vou te esqueceu, mas a mim canta esquecebo. Já cenas que não passa, que nem nunca merece. Já dor, tristeza, que canta da pa esquece. Mas vida é nosso melhor professor. Dá-nos momentos de alegria, momentos de dor. Mas se não fossem unidos, não tinham vida melhor. E a ti, não tem que te manter fé, não tem que te luta. Nunca põe e fica te espera, mas coisas te muda. Jobe para bugueto, jobe para burrua. E a gente é o que já vem, mas nossa vida te continua. Nosso caminho é para frente, jobe para futuro. Mas acabou e lude para modo de vida está duro. É com vida que não te prende e que não te cria. Uns te furta, outros te vende droga todo dia. Tem que se te pali e tem que se bate dia. E tem que se que já vem. Saudade já dá, manca pôr de quem. Saudade já dá, manca te quem. Saudade já dá, manca te quem. Manca te quem. Yeah, vida é nosso melhor professor. Yeah, não tem que prender com vida. Tem altos e baixos, tem teu armadilhas. Tem teu usas pra bem, mano, nunca pode vacila. Tem altos e baixos, tem teu armadilhas. Tem teu usas pra bem, mano, nunca pode vacila. Vida é nosso melhor professor. Vida é nosso melhor professor. Yeah. Vida é nosso melhor professor. Vida é nosso melhor professor. Tem altos e baixos, tem teu armadilhas. Tem teu usas pra bem, mano, nunca pode vacila. Tem altos e baixos, tem teu armadilhas. Tem teu usas pra bem, mano, nunca pode vacila. Vida é nosso melhor professor. Vida é nosso melhor professor. Yeah. Vida é nosso melhor professor. Vida é nosso melhor professor. Yeah, é si. Tem que prender com vida. Cada dia é uma etapa. Yeah, no stop ali. Firmeza, yeah. Joana na rede, é nós. É que o rapaz nos dá aquele apoio, merece. Ô, boss! Para tudo que se está falando de nós, nos costa, no flash e depois. E depois? E depois, não está vivendo assim. E agora, agora? E mole? Nunca está pagando nos conta, então, é aquele. E depois? Hã? E depois? E depois? Hã? E depois? E depois, esse que te fica pra depois. Por isso que eu cuido desses vídeos, vem fala de nós na minha casa. Perda de tempo que tem, não tá vivendo as maneiras e nunca tá caralho quem. Tem erros, falhas, defeitos e qualidade. Cima qualquer um, na qualquer comunidade. É bebinha, funha e ganha realidade. Vive, bovina, anda, vive de mel. Respeito quem tá na bota da topa que está na céu. Na paipa, na pepa, quem é que essa plan? E depois, usa de equilíbrio pra mim, tá fica pra depois. Mariposa, bem depois de minha morte. Nunca tem tempo pra trocar boca, só me estenda um toque. Topa, original, cada cópia, sopra. E depois, hã? E depois, e depois, não dá vive assim, não dá bici assim. E depois, rapá. Nós flas e depois. Esta fala fala de homem, esta fala nada. É só fachada. Nós nunca te canta pra dinheiro, nem pra fama. Que ali é amor que te chama. Luta representa mais um mês que te aguenta. Não está pra ali pra não dar, esse que tem de frente. Movimento de que ali, sacarém que te cabe. Portanto é melhor, esse fica te sabe. Mas nós não só te caga pra esse. Luta com minuto, baby, longe de esse. Nunca te papa, nunca te papa. Que esse, que te adapa de que esse. Nunca te canta pra fama, nunca te canta pra grana. Nunca te tenta, engana ninguém. Nós nunca está ali pra agrada. Se vou curte, vou curte, se vou curte. Já, vou espalha, já, vou abre. Movimento de mesmo se luta desgadia. E depois, e depois, ah, ah, e depois, e depois, na peipa. E depois, e depois, esse que tá fica pra depois. Pesca cura de seus vídeos, me fala de nós, minha casa. Perda de tempo que tem, não tá vivendo as maneiras e nunca tá grande quem. Tem erros, falhas, defeitos e qualidade. Cima qualquer um, na qualquer comunidade. É bebinha, funha e ganha realidade. Vive bovina, anda, vive de mel. Respeito quem tá dando a vontade da tropa, que tá na Zéu. Tipo Léo, mata, representa mais um verso, Corel. Quis que tá lá fora, quis que tá de cana. Pra tudo isso, liga, força, firmeza. Movimento é mesmo se, beleza. Nós nunca estamos pra aquele. Movimento é mesmo se, não se de. Guerreiros de gueto, be efeito, solta de na América. Get. Ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, vive movida, anda vive de mel. Vive movida, anda vive de mel. Na beba nos perguntas, não creio abinhos. Ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs. Ele pôs, ah, ele pôs. Me e gangsta da free família. Sou da trigger, movimento e mesmo sim. Desde que dia, 90, tu representa mais um mês. Ou cada aguenta, a nós é louco, cima nós é pouco. Não nunca te canta, dinheiro nem pra troco. Movimento e mesmo sim, se és para tio, nunca te fazer sopa, eu lutarás um soco. Semo, movimento e mesmo sim, trigger, bolo. Sou da representa, pesca chuma, bongo. Amor em nós é contra o sistema, nunca tem nem dilema. Movimento e mesmo sim, que liga nos tema. Gangsta free família. Ele pôs, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ele pôs. Ele pôs, ah, ele pôs a minha si. Nunca continua assim. Ri, sorri, me bota sempre si. Di, di, di, movimento si. Ganga, freestyle, o mundo. Yo, tá ligado? Sentimento profundo. Que ele é um fim do mundo, né, Pepa? Que ele é um fim do mundo. Ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs, ele pôs, ah, ele pôs. Esse que tá fica pra ele pôs. Esse que tá fica pra ele pôs. Esse que tá fica pra ele pôs. Esse que tá fica pra depois. Esse que tá fica pra depois. Esse tá fica pra depois, depois, depois de nos morte. Nunca tem tempo pra não trocar boca, vocês mesteiram pensar no toque. E que era, baby? Yeah, brevemente na street pra nos xinte e depois. Firmeza. Yeah, primeiro dia. Então no banho. E depois, go. Conjo menina com o nome de Susana. Tudo qualquer boy, ele que tá manda no rosto de princesa com corpo de sereia. Aquele tipo de mulher que topou fazia as neiras que tem nada na cabeça. Não sei se é que deres, primeiro coisa que te pensa. Será que tem cash? Tudo homem tá queria fazer bem vida com ele. Mas é que gosta de bom, é gosta de bom papel. É cresta na discoteca, circula na bons carros. E tá vive ilusão, é crer momentos raros. É crescer rainha, mas nunca é foi princesa. Watch-me de alguém que tá ilúdico com beleza. Esperteza nunca foi igual a inteligência. Se bom era mais, muita luta pra independência. Respeito que tem hoje, manhã nunca tá tempo. Homem basta com gosto, se buranja um bebê. Gosto e muita pensa, se saber bota estudava. E se estudava hoje, onde quem estava. Mas boca estuda, bu mantém si. Anos passa, passa e bu continua ali. Boca liga, bu família, amigos, bu tem na street. Que tipo de amigo que tá tatau, sopa bitch. Bu família que criou, toco caia, está judau. Tem coisas que tô simples, que alguém caminha este flau. Que ele quer vida que bu crê, bu machado todo dia. Tá vive ilusão, ilusão. Que ele quer vida que bu crê, vive todo dia um festa. Sem ter preocupação, preocupação. Que ele quer vida que não crê, raja problemas, se arranja solução, solução. Que ele quer vida que não crê, vive, maca, não esquece. Tudo adianta tempo, que ele te merece. Encostado na parede, todo dia mesmo rotina. Bem de ganza, faz assalto, que ele vida que mentinha. Fazer dinheiro fácil, cima bem, se que tá dói. Mas que esta entra, mas esta sai. Gasta com amigos, convive com inimigos. Rodeado de beat, fingidos e conhecidos. Em terceiro na bufê, enquanto boteca calma. Toque do tateso, nem peso tchau. Vida é adrenalina, faz move pra porenta. Pra bom mante, por respeito, pra bom pôde representa. A sexta por si, bom tem apoio de bom pips. Bosse, bom que tá manda, bom que é rei de distrito. Range um bote, compra um shot e começa a dar pra mal. Às vezes bom tem que mata, pesca, matar. Se respeito que acaba. E mana duro bom tem sempre um cena que tá estraga. Anos tá mata passa e buta esquece quem quebou. E toque buda conta, busta boçou. Amigos que butinha tudo era comprado. Bitch que butei nenhum cata amabo. Caros que butinha está tudo rabentado. Mesmo os próprios filhos cata respeitado. Dinheiro já acaba, vida está acabado. Viagem fechado, cenário desmontado. Que ele quer vida que do crê, vive tudo dia um festa sem ter preocupação. Que ele quer vida que vou crer, arranja problema, se arranja solução. Que ele quer vida que vou crer. Que ele quer vida que nosso duro não crê, enquanto nós é jovem, inconsciente. Mas tudo alguém tá tem, que ele tá merece. Yeah, yeah, yeah. Ontem já era, hoje é um novo dia. Yeah. Ergue a cabeça e volta-te atenta. Yara, pepa, nós é tudo guerreiro e guerreiras. Nós mantém firmeza. Yeah, que nos deixa de nós. Que nos deixa de acreditar em nós. Yeah, que nos deixa de tentar, bato é? É que é. Yeah, nem dão som para todas as zonas. Som de projeto Eitora. Clique lá com o primeiro dia. A nós é tudo guerreiro. A nós é tudo guerreiro. Yeah. Rapaz que tá mandando no bailão, pô, esse que tá. Yeah, yeah. Rapaz de Lisboa, rapaz, rapaz de Lisboa, rapaz de margem sul. Gata pedinhos, põe os bandos sempre cool. Põe-nos a profeta, cada momento, cada segundo que passa. Põe-nos valorista abençoada, a vida que Deus trata. Mas no trabalho e desenvolve, ou não com o nosso talento. Mas nunca deixa tempo, passa, peca boa na vento. Está difícil, mas hoje temos oportunidade e condição. Hoje, o body pop, eu sinto tem razão. Que tem nada, nada, direitos estão ao meu teu medo. Só preciso denunciar, cabo guarda segredo. Maltrato, violação, abuso de criança, que é linda ou biflado, desde infância. Antigamente, pouca gangue tem coragem para falar. E se tem tanto que fosse, se boca se cala. O orgulho é tudo que é, que sofre para nós. Não valoriza tudo que é, que morre para nós. Que não se para de novo, para nos ouvir de voz. Minha casa está cheia, tá cabe mais um olhoso. Que não se para de novo, para nos ouvir de voz. Minha casa está cheia, tá cabe mais um olhoso. A nós é tudo guerreiro. Da Maia, Buraca, Porto Salvo, Montecata. A nós é tudo guerreiro. Da Laíri, Arantela, Miratejo, Portela. A nós é tudo guerreiro. A Banana, Rabuleira, Baixa da Banheira. A nós é tudo guerreiro. Laranjeira, Coração, Jabuza, Pombal. Pra todo o bairro de Lisboa, Zona Norte, Mato Sul. Pra todo o bairro recente, todo o bairro old school. Eu tomo conta de bairro pra mó de barilhinhos. Canhões pega pra estraga e pra combo de poço. Hoje é exemplo cutadã, na Mas Biquinote. E as camisas de alta fuma, nem sabia motem shot. Na street de noite, tu olhas, mandas pra casa. Por este as começa que aquele que esca por e para. Luta vive melhor, se houver harmonia. Hoje a bairro se manque, se fosse um família. Muita espera, mão adianta, hoje a bairro unido. Mostra as mãos no pôr e convive, também ser amigo. Tu é igual, nunca tem diferença, companheiro. Minha rapaz que está na street, pra morir de dinheiro. Tem que escar dessa lixo, na street aventureiro. Mão, tem que tá unindo. A nós é tudo guerreiro, a nós é tudo guerreiro. Xela, Baixa da Banheira e Prejoeira. A nós é tudo guerreiro. Que dá no mocho, Bela Vista, Barronho, Mira Sintra. A nós é tudo guerreiro. Casal da Mira, Ponte Prata, Quinta da Princesa. A nós é tudo guerreiro. Jamaica, Caxias, Boba, BSA. A nós é tudo guerreiro. Já, para Paris, Vilatejo, a nós é tudo guerreiro. Nos mães de firmeza, guerreiros e guerreiras. Moral para riba. Obrigado por aquela coisa. Venga, família. A seguir, mais música, e não, Genga Free, yeah, muito obrigado, Arapê, para Genga Free Família, sempre com nós. Para nós estar com nós, nós caminhos te paga a cota, no come e no bebe. Nós tudo não tem um Genga Free Família dentro de nós. Então não vai. Valeu, Arapê, pa. Toute l'équipe à Sarko, je la ferai bien tapiner. Au micro, je suis un des négros les plus raffinés. Stress. FM.